Destino 096, desça para 3.000 pés, hoje destino 096. 3.096. Destino 096, redução de velocidade 2009. 0, 209, 096. Voo no 096, informa o tráfego que precede, encontra-se a 8 milhas com grau de speed de 1809 em redução, reduz a velocidade para 1809. Ok, estamos reduzindo o voo no 096, vamos acompanhar com a frente. Vai, voo 1344, está estabilizando no localizador, resolve. Voo no 344, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 1985. 895, com trabalho. Bom voo. Voo no 096, autorizada descida para 2.000 pés, livre ali a sexo da pista 10, reporte com estabilizada. Portal estabilizado, voo no 096. Beleza, confirme? Confirmo, voo 1344, no ILS, 2 milhas para externo, baixar travado. 344, boa noite, tráfego avistado, Kenigão no 096, por gentileza, confirme te avistando, senhor. Vai reportar visual. Voo 344, tem uma camadinha aqui no externo. Mas sem problema, chame quando avistando para autorização de pouso. Não chove sobre o campo, pista seca. Entra no 344. Baixar travado. 344, pouso autorizado na pista no 0, vento de 1,50 graus com 0,5 nas. Sempre pouso, vou no 344. Gol na 096. Gol na 096, completo final do procedimento. Chame a torre na frequência 198.95. 295, boa. Então, pouso. Obrigado. Salvador, boa noite, Golo 096. Boa noite, Golo 096, tráfego avistado, Kinegalma 096, continua aproximação, número 2 para pouso em Salvador. Aguarde pista livre, Golo 096, reporte quando avistando o trem baixo do lado, senhor. Reportará, Golo 096, guardando autorização. 128, decimal 35. Recife 25, 128, 35, 31, 97. No solo aos 32, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121 no decimal 9, senhor. Olha, 1219, vou 1344. Visual, como é que é? Pessoal, no 096. Bloqueado no 096, continua a aproximação, aguarde pista livre, pista seca, não chove sobre o campo, senhor. A gente aguardando. Obrigado. Meia pouso autorizado, né? Pista no zero, vento de 150 graus com 04 nós. Autorizado pouso, vou no 096. Com 096 no solo aos 34, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 no decimal 9. Liberando 21. Zero, clear to line up and take off from runway 10. Wind is 150 degrees, 05 knots, QNH 1016. Okay, 1016, line up, take off runway 10. 6310, born at 38. Call now, south of the departure control frequency 120.8, and have a good flight, sir. Okay, 1208. You have a good meeting, sir. 310. Receiving departure, Oceana 6310, that's 1.5, climbing 350. Oceana 6310, read the contact on departure, climb to flight level 350, via Puka departure. Puka departure, 350, can we fly direct Puka? Fly direct Jomo. Alright, that's even better, we'll fly Jomo, Oceana 6310, thank you very much. É 6303, adicione identificação chegada a Bonf autorizada, voe direto para a posição Bonf, desça para 4.000 pés, QNH 1096. A 303 tem condições de manter high speed? Gente. 96310, call receive center, frequency 126.85, if enable 125.45. Alright, we're going to call 126.85, back up 12545, have a good night, 6310. Good evening, Center Oceana 6310, we're passing 140, climbing 350. Controle Salvador, boa, Rio 5974, com a informação direta. Rio 5974, oceano identificação, chegada Bonfim autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 100, QNH 100. Tudo bem, autorizado, nossa antena, feedback. Comate. Se tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado. Rio 5974, desça para o nível de voo 050, QNH 1006. 1006 para o 70, Rio 5974. Nível de voo 050. 5974. So 04, clock identification, clear the bomb arrival, descend to flight level 070, turn 8106. 4298, aciona identificação, chegada Bomed 1 autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1096. 050 na Bomed 1, 1096, Azul 4298. Salvador, boa, Azul 2782, informação Kilo. Azul 2782, aciona identificação, chegada Bomed 1 autorizada, chame quando pronto para descida, QNH 1096. Bomed 1, chamada descida 2782. Okay, 230, let's put our test fire real quick. 604, descend to flight level 060, altimeter 1016. 060, 1013, deixa para 2000 pais QNH 1096, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, reporta estabilizado. Autorizado ALS, reporte estabilizado, Xarelia 3. 303, inicie redução para 2009. Rio 5974, desça para 4000 pés, QNH 1096. 4000 pés, 1096, Rio 5974. American 230, standing by on 118.95. American 230, Martinian, I said I have your flight plan in my system. Please stand by. When I have it, I'll call you for copy. Stand by and understand the Momo departure. From Fresno Ray. American 230, Momo departure, landing transition. Okay, Momo departure, knee transition, American 230. Rio 5974, confirme a velocidade indicada. 2509. Gente, Rio 4298, confirme a velocidade indicada. 300 mais. Gente, reduza para 2509, vai seguir como número 3 na aproximação. 2500 mais, Rio 4298. De Guardura, Rio 5974. Rio 5974, se tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado. Luna, muito obrigado, 5974. Azul 4298, voo ITAP. Voo ITAP, azul 4298. Nove sete quatro, desça para 3000 pés, altímetro 1096. 3000 1096, 5974. Seis passageiros, alterna Galeão, 3:45. Autorizado, via Pipe Chunindo, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0 no 6. Pipe 1, depois era ponto na 1 no 0. Tá, 3 8 no 5. 4298, desconsidere a restrição de altitude em ITAP, desce para 4.000 pés, altímetro permanece no 096. 4.096, para ITAP, azul 4298. Zero 04, descend to 4, correction, descend to flight level 050, altimeter 1016. 050, 1016. PA3-3, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 5974, desce para 2.000 pés, altímetro no 0.16, autorizado o final do procedimento ILS, X-ray da pista no 0, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 2.5974. Azul 2782, ideal de descida. Azul 2782, desce para o nível de voo 060, QNH no 0.16. 060, azul 2782. Na descida, mantenha a velocidade indicada máxima de 2.10 nós. Vai seguir como número 5 na aproximação. Afirmo, vai manter 210 na aproximação, 2782. Azul 4298, desça para 3.000 pés, QNH 1096. 3.096, azul 4298. Olhe para 04, descente 4.000 feet, altimeter 1016. 3.000 feet. Para voar Sidra Rios 974. Confirme, está solicitando a aproximação visual, Rio 5974? Afirmo. Afirmo, 5974. Gente, 5974, confirme, está em condições de tomar descarga no setor? Agora estava. Confirme, não está mais? Voltei, VMC agora. Se tiver condições de manter-se em condições Vitor McTarly, está autorizado a Simbora para aproximação visual, confirma. Visual, 5974. Gente. Também 3.13, fala 5.9, libera direita, táxi via Alfa, reporte antes, Juliette. Libera direita, via Alfa, reporta antes na Juliette, na sua escuta. 3.13, pronto? Temos a 3.13. Olimpo 04, mantém 4,000 feet until pelo position. Rio 5974, confirme visual com a pista? Sim, senhorita, visual. Gente, completa sinal e chame torre frequência 98, decimal 95. 18,95, obrigado. Rio 4298, desça para 2.000 pés, altímetro no 0,16. Autorizada final do procedimento ILS X-ray da pista no 0, reporta estabilizado. 2.096, câmara estabilizada, azul 4290. Olympic 04, wind down restrictions, descend to 3,000 feet, QNH 1016. 3,000 feet, 1016, Olympic 04. Azul 2782, desconsidere a restrição de altitude em TAP, desça para 4.000 pés, QNH 1096. 4.000 pés, desconsidere em TAP as restrições do 2782. Apenas a restrição de... a restrição vertical, 2782. Afirma, está mantendo no máximo 210, 2782. Não, visual baixo, trabalho. Leite, fotorizado, pistona 0, ventuna 70 graus, 062 e 9. Tem um pouso, pistona 10, 5974. Oceana 6313, Juliette, 02 autorizado. Juliette, 02, 6313. Eu estou 3815, quanto espera pronto? 3815, após a aeronave na conta final, utilizando a linha e manter, estão no zero. Quando o tráfego ali mantém, 3815. Bom, não deixa a Approach to Miami, flight level 340, take off runway 10, left turn, Momo departure, landing transition, via upper Zulu 20, then according flight plan route, squawk 5165, Salvador approach control 120, that way, send it back for readback. Repita a velocidade indicada para 909. 3.000 pés, reduzindo para 190, azul 2782. 2 para corte. Posso ter pegado o Momo como número 2? 5974, sala 03, libera direita, táxi via Alfa. Quilo, parte 3, posição meia dúzia Lima. Alfa, quilo, parte 3, meia dúzia Lima, Rio, 5974. American 230, read back. Reserve, good Miami, Zero Mama, departure name and transition, flight level 340, steering on the left turn, upper Zulu 20, squawk 5165, departure 120.8. Correct, coming ready for pushback and set up. Okay. Bom, 1973, cópia. Afirma, na escuta. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita. Subida Sampo 1, transição Dótilo. Via Perdu 44, seguro, Upper November 857, Monto. Transponder 5156, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado com forte nível 360. Decola da pista 1-0. Saída Sampo 1. Dótilo. Código 44, posto de seguro, informe 87, 4 novembro 857, monte, transponder 56, controle 208. Planejamento correto, já me pronto para o puxo de piscinamento. Está completamente pronto na posição 4. Autorizado na ponte 4, já me pronto para o táxi. Fechado. 2 Salvador, azul 4298, 5 meias. 4298, boa noite. Informa o vento 1,80 graus, 0,5 nós, pouso autorizado, pistona 0. Leve pouso, azul 4295. 3895, decolar 05, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, buenas, 3895. 1096, cópia. Cópia. Autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, via Perdulo 1-9, conforme rota do plano. Transponder 5146, controle Salvador 120, decimal 8. Alô, autorizado 370, com a volta do plano de voo. Decola pista 10, curva esquerda, na transição bomba, transição Froti, Aperzulu 19, 5146, 1208. Hatchim, pronto para puxar para aquecimento. Chamará. Olympus 04, stabilize it on water line. Olympus 04, complete final approach, call to Battle Tower Street, 2118, dismount 95. 11895, thank you. Azul 2782, desapara 2000 pés, QNH1006, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pistona 0, reporte estabilizado e, se possível, inicie redução de velocidade para aproximação final, devido ao tráfego anteriormente informado. O Azul 2782 está autorizado 2000 pés e autorizado também a ILS X-Ray da pistona 0, que está estabilizado, tá... vai começar a reduzir aqui, 2782. Grata. Já 3825, vou Eleza. Confirma, 3285. Oi, Leda. Possibilidade de voar, manter o perfil? Tá autorizado. Mantendo o perfil, muito grato. 3285. 04, wind 170 degrees, 06 knots, clear to land runway 10. Wind 04, clear to land runway 10. Salvador, 973, para o táxi, com POB 74, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 3 e ainda, reporte pronto no ponto de espera, ajuste na 0 na meia. O 26 azul, reportando em pronto no ponto de espera, no 973. Para o táxi, o gol no 096, estamos com 174 a bordo, 3 horas e 4 de autonomia, alterna Teresina. Tátio, Índia, possui de férias 118 decimal 95, ajuste no 096, número 2, cilindro 9 da companhia. Possível. Tátio, 118 decimal 95, porta de férias número 2. Da Juliette, azul 42, Angueira. Da Juliette, agilizando a Juliette, porta 03. Da Juliette, porta 03. Ano 096, centro aeronave da Azul, ingressando no pátio, parqueando na posição 03. Tem gostado. Espera da 10, pronto, o gol, o espera o gol 93. 93, ali não tem tipo no 0. Ali vai ter, passando 1973. 2 Salvador, boa, azul 2782, estabilizado em LS X-Ray da 10. 2782, boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo e continuo 2782. Olympus 04 on the ground at 10, vacate to your right. Tax approved via Alpha, report holding point X-Ray Delta. Decolagem autorizada, piscina 0, vento 1, 70 graus, 0,6 dos anões. Autorizada, decolagem, gol 1973. Ok, recepção 251, alternando 2835, tá 3895. Boa noite, bom trabalho. Oi, homem. 782, fuso autorizado, pistola 0, ventona 60 graus, 05 nós. Fuso autorizado, 2782. Com 1973, decolar 12, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, bom 973. Salvador, muito boa noite, Gol no 973, decola no perfil, não Gol no. Gol no 973, contato radar, vou para o nível de voo 360 via seleção do ano. 360, não Gol no, Gol no 973. E a Leda para o Gol no 973, tá? Autorizado. Leda, Gol no 973. Boa noite, Gol no 096. Espera, pronto. 782, Paulo, 4, Libéria Fixa via Eco, Fax via Alfa, Pátio 3, posição 3, Romeu. This is a 4, approve the cross, runway 102A, taxi via Hotel, and a clear case for 51 Park. This is a 4, cross, runway 102A. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu, azul 2782. Bono 096, decolagem autorizada, piscina 0, ventuna 60 graus, 059. Já decolagem iniciando 096. Decolado aos 1-6, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 120, obrigado, bom trabalho. American 230, ready for pushback and start. Ready for pushback and start, American 230, come ready for taxi. Local. De voo 370, via saída bomba. Via, até o 370, na 096. gente vai ser coordenado. Salvador, tá 3305. 3305, aciona identificação, chegada a Bomé de Una autorizada. Isso é via para o nível de voo 050, QNH 1096. Sim, com 1096, descendo via a Bomé de Una 0, retorno 0, tá 3305. 1973, chega em centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 128 decimal 35. Ah, chamarei Recife 125, 1, alterno 1235, 196. 1-0-9-6, voe Cogbo. Cogbo, gol 1-0-9-6. Sunibar 4, pushback American 230. Come right again. Salvador, transcoda, senha 313. Tem a possibilidade de voar flotilha presente? Eu tenho a COG, vá aguardar a coordenação. Positivo, aguardando. É pra gente tentar tirar um pouquinho o atraso, obrigado. Gente. Questão 1-0, curva direita, subidação, voo 1, transição ótima. Via pêndulo 1-0, Tabaté. Transponder 5172, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, decola com curva direita, São Bruno, morte da saída, após o peso 10, Taubaté. 5172, transponder 1208, controle Oxalé 626303. Também 13 na trilha de fechamento correto, pronto para pushback e saneamento. No 096, Centro Recife autorizou voar direto para ti, no entanto, solicitou que subisse e mantivesse o nível de voo 330. Ok, na plano de Froti, 330 respeito, no 096. Voo no 096, chame Centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. 1-2-6-5 decimal 45, obrigado, bom trabalho. 3305, desça tem restrições para 2.000 pés, altímetro na 096. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Tem restrições para 2.000 com 1.016, chama estabilizada no final da 10 ILS X-Ray, na 3305.